Tua boca na minha, minha desgraça. Teu peito no meu, só bate arregaça. Eu quero você e você disfarça com essa cara de quem vai me destruir. Cidade pequena, a gente se esbarra. Você passa sorrindo em frente de casa. Te digo te amo e você disfarça com essa cara de quem vai me destruir. Você não ama ninguém, nem me deixa ir além. Eu tenho medo de te perguntar o que a gente é. Você abala minha fé. Vai me destruir. Me deixa aí, me deixa aí, me deixa aí, me deixa aí. Cê vai me destruir. Me deixa aí, me deixa aí, me deixa, me deixa aí. Cê vai me destruir. Cidade pequena, a gente se esbarra. Cê passa sorrindo em frente de casa. Te digo te amo e você disfarça com essa cara de quem vai me destruir. Você não ama ninguém, nem me deixa ir além. Eu tenho medo de te perguntar o que a gente é. Você abala minha fé. Me deixa aí, me deixa aí, me deixa aí, me deixa aí. Cê vai me destruir. Me deixa aí, me deixa aí, me deixa, me deixa aí. Cê vai me destruir. Você não ama ninguém, nem me deixa ir além. Eu tenho medo de te perguntar o que a gente é. Você abala minha fé. Você não ama ninguém, nem me deixa ir além. Então viu, se me deixa ir, eu continuo aqui. Você vai me destruir.